bate pesado estilo Mohamed. É direta na cara, sem foi pra esses véi. Mas bate pesado estilo Mohamed. Respeita pra quem tem humildade e disciplina. Cola aqui na vila que a mente vai além. Mas bate pesado estilo Mohamed. É direta na cara, sem foi pra esses véi. Mas bate pesado estilo Mohamed. Respeita pra quem tem humildade e disciplina. Cola aqui na vila que a mente vai além. Está favorável pra curtir uma brisa e tomar uma ceva. Esquece as treta da quebra. Maluco de chava, 2 quilos da erva. Seja no fogo ou na planta, meu chapa importante é fazer fumaça. Se vier os polícia disfarça, não gostamos dessa raça. Eu e minha banca prefere as bunda quicando e as minda gemendo. Prefere uma lancha lotada de gata, sempre ela saco pra mim tá valendo. A vida é um sopro, calcule de novo, sem tempo pra perder tempo. Tô chapado demais dessa porra, desculpe otário, eu nem tô te vendo. Só vejo os moleque responsa que fecha com a gente em vários progressos. Quem tava no fundo do poço comigo merece estar junto e chegar no sucesso. Quantos tombaram e desacreditaram, pensaram que eu estava bem perto do fim. Hoje aplaude meu corre, quer estar por perto e trilhar meu caminho. Mas bate pesado estilo Mohamed. É direta na cara, sem foi pra esses véi. Mas bate pesado estilo Mohamed. Respeita pra quem tem humildade e disciplina. Cola aqui na vila que a mente vai além. Mas bate pesado estilo Mohamed. É direta na cara, sem foi pra esses véi. Mas bate pesado estilo Mohamed. Respeita pra quem tem humildade e disciplina. Cola aqui na vila que a mente vai além. Balança e não para, vai, senta no pai que ele gosta. Olha com olhar de safada, joga o cabelo nas costas. Só pensa em ti, não esqueço de tu, ratatatá. Tô que tô na tua, num quarto de motel, ou a luz da lua. De peça em peça vou deixando você nua. Só vejo você inspirado e ouvindo meu som. Afinal, né, mina inteligente, chapa quente. Sabe o que é bom, sabe o que é bom, tá ligado? Depois de uma transa bem louca, aperte um do bom. Afinal, né, nada é comparado ao seu corpo. É curtir mais um pouco, só mais um pouquinho que tá bom. Tu sabe, a vida é curta, então se divirta que hoje cê pode. Desce essa raba no chão, ignore comédia e diga não fode. Sabe o desejo que existe em você? Deixa florar no acontecimento. Desligue o radinho e seja feliz, offline apenas por um tempo. Mas bate pesado estilo Mohamed. É direta na cara, sem foi pra esses véi. Mas bate pesado estilo Mohamed. Pra quem tem humildade e disciplina, cola aqui na vila que a mente vai além. Mas bate pesado estilo Mohamed. É direta na cara, sem foi pra esses véi. Mas bate pesado estilo Mohamed. Respeita pra quem tem humildade e disciplina, cola aqui na vila que a mente vai além. Estilo Mohamed. É direta na cara, sem foi pra esses véi. Mas bate pesado estilo Mohamed. Respeita pra quem tem humildade e disciplina. Cola aqui na vila que a mente vai além.